de poesia. Eu só tenho que fechar os olhos. Admiráveis gatos coloridos copulam pelas ruas da cidade. Eu só tenho que fechar os olhos. Beijar sua boca e acender.